9-0, possibilidade de VAR, Caju direto. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 096, na saída Pombo, transição 2, passa 2,5. Então 370, voo 096. 93. Далее, 3-0-3, трансферит, мне просто 3-0. Três, né, zero, né, três, né, três, ligado.